No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de empreendimentos e muito especialmente iniciativas na área do turismo nas favelas do Rio de Janeiro. Você sabe tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, que essa política de segurança pública da pacificação, da instalação das unidades de polícia pacificadora, ao mesmo tempo em que retomou o território que estava fisicamente na mão dos traficantes de drogas, botou o território na mão da polícia e com isso facilitou uma série de atividades que até então eram vedadas, como ou vedadas pelos traficantes ou vedadas pelo próprio medo, pela própria paranoia das pessoas que não queriam subir, nem os moradores queriam, nem eles se visitavam, que dirá levar turistas lá em cima. Agora, essa atividade turística, até porque as favelas são pontos privilegiados de vista, principalmente as favelas da Zona Sul, que tem uma vista privilegiada do mar, da Baía de Guanabara, mas as favelas da Zona Norte, que também, as que são em morro, também tem uma vista privilegiada. Então, com isso, as favelas ganharam uma atividade extra, que é essa atividade de turismo no Alemão, com os teleféricos. As pessoas adoram passear de teleférico. E conhecer lá de cima a favela, e depois chegar lá na sua cidade natal e dizer: ah, eu estive lá no Rio, fui lá no Alemão. Aí todo mundo: oh, é mesmo? Oh. Fica essa coisa assim. Para conversar com a gente sobre isso, nós estamos aqui no estúdio com o Kleber Araújo, da Turismo Alemão, que já esteve conosco não tem muito tempo, e a Sheila Souza, que faz tempo que não aparece aqui. Tema Livre, estava com saudade da Sheila. Ela é idealizadora e empreendedora da Brasilidade, mora no Santa Marta. Santa Marta foi a primeira favela pacificada em dezembro de 2008 e deu origem à série dessa política de pacificação. Eu vou abrir com a Sheila. Sheila, bom dia. Como é que está a atividade? Desde que você esteve aqui pela primeira vez no programa, que já tem um ano praticamente, até hoje, como é que está essa situação de o desenvolvimento do turismo e tudo isso? Bom dia aos ouvintes aí da rádio. Estou muito feliz de estar de volta, Luiz. Vamos ver se eu volto mais outras vezes, né? Bom, na verdade, assim, a gente, do ano passado para cá, na verdade, eu acho que a gente teve uma reestruturação melhor do turismo lá no Santa Marta. Eu acho que esse é um fenômeno que está acontecendo não só lá, mas em várias favelas no Rio de Janeiro, né? O turista tem muita curiosidade de conhecer esses territórios. E isso também, de alguma maneira, obriga um pouco a população local a se organizar e se esquematizar para receber essa demanda. Então, quer dizer, da última vez que eu estive aqui para cá, na verdade, a gente lá no Santa Marta, por exemplo, a gente tem o Comitê de Turismo, né? Que é uma organização, é um coletivo que está discutindo exatamente os impactos positivos e negativos do turismo lá. A gente tem uma demanda de turistas que têm subido Santa Marta, procurando um pouco conhecer melhor a realidade da favela. Então, tipo assim, a gente está tentando se estruturar melhor para receber essa demanda lá em cima. E é claro que a gente também está tentando discutir um pouco como é que a gente mesmo pode gerenciar essa atividade. Porque o que tem acontecido nas favelas hoje é que a gente fica muito à mercê das agências que sobem e que não querem contratar mão de obra local, né? Não quer contratar o guia local. E as pessoas parece que, eu sei que isso gera um determinado conflito, mas, na verdade, quando a gente luta pro turista ou para qualquer visitante, brasileiro ou estrangeiro, subir com uma pessoa de dentro da favela, é porque isso é também a garantia da preservação da história do local, da identidade da favela. Então a gente tem lutado muito por isso, porque esse turismo, esse boom de turismo de favela, ele um pouco passa por cima dessas questões que para a gente são muito importantes, mas para quem está de fora é só mais um acessóriozinho, né? A gente tem sempre essa sensação. Então a gente tem tentado ao longo desses últimos meses, desde a última vez que eu vim aqui, da gente tentar um pouco organizar e fazer essa discussão, porque as pessoas que estão de fora, elas não conseguem compreender, elas não conseguem ter essa visão que a gente tem lá de dentro, de como é que é o desenvolvimento de um turismo de base que seja realmente bom para a população local. A impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que desse tempo para cá, ele favorece muito mais quem está de fora do que quem está de dentro. Então a gente tem lutado muito para fortalecer a base lá dentro, e a gente precisa muito da ajuda do visitante brasileiro que vai lá para cima e quer ficar economizando, e aí a gente acaba tendo problemas, por exemplo, de você desvalorizar a mão de obra local. As agências fazem muito isso também, forçam muito a bateção de cabeça entre a gente lá dentro, porque eles querem o menor preço e não entendem também que esse menor preço, ele desvaloriza e ele desqualifica a mão de obra local que está sendo preparada para atender esse turista. Então a gente tem essas demandas que a gente tem tentado discutir no coletivo. Então no Santa Marta, por exemplo, a gente tem o comitê de turismo e a gente tenta discutir com as agências. A gente tenta um pouco também conversar com a população local, saber como é que ela está sendo impactada e como é que a gente pode amenizar esses impactos, os impactos negativos principalmente, de como é que a gente pode lidar com isso no dia a dia. É incrível como é que você, pelo que você falou aí agora, como é que abre um leque de assuntos para nós abordarmos aqui no programa, porque quando você fala de turismo no Alemão, turismo no Santa Marta, turismo na Rocinha, no Vidigal, eu entrevistei aqui uma empreendedora do Vidigal, que ela tem um hostel lá, ela criou, ela mora lá com o marido dela e ela alugava um quartinho, botou lá um beliche, não sei o que, e alugava para turistas mochileiros, né, na verdade. E aí ela foi com esse empreendimento, foi crescendo, ela formalizou o negócio, ganhou um prêmio, aliás, ganhou dois prêmios, um da Firjan, outro não sei do que, e com isso ela ampliou, botou mais não sei quantos beliches, na verdade é um amontoado de gente, ela mesma riu quando falou do que é. Mas as pessoas pagam R$15, R$20, e é para dormir só, e é legal porque ela desce com o pessoal, vai mostrar a cidade lá embaixo, vão para a praia juntos, vão... Em resumo, você tem uma outra atividade turística que foge completamente a essa coisa da agência, a essa coisa do jipe aberto que sobe, né, para mostrar lá em cima. Esse retrato que você pintou para a gente aí agora é o retrato da Zona Sul, é o retrato do problema do turismo ali do Santa Marta que se estende à Zona Sul. E eu queria saber... como é que é, o Kleber, essa situação lá no Alemão? Até porque no Alemão o fenômeno é mais recente do que lá no Santa Marta, né? Em primeiro lugar, bom dia, Golo. Bom dia aí, minha amiga Sheila de Santa Marta. Os seus ouvintes também que estão nos ouvindo aí pelas ondas aí da Rádio AM. Eu quero dizer para você que eu acho que o maior desafio é encontrar resposta para se ter em falar turismo no Complexo Alemão. Antes, algo totalmente impensável. E você pode observar que nós estamos fora do roteiro oficial do turismo da cidade, nós estamos na Zona Norte, fora totalmente do contexto turístico. Não tem como se dizer parâmetros para se medir o turismo no Complexo Alemão, porque é fora de normal. Um lugar onde concentrava a maior quantidade do poder paralelo no Rio de Janeiro era no Complexo Alemão, lá era o quartel-general. Então, quando veio a possibilidade de fazer turismo alemão, acharam-se que era loucura, riram muito de nossa cara. Mas a gente insistiu tanto que deu certo, o teleférico está lá nos ajudando, nos complementando. E uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse primeiro momento da minha fala é que o turismo hoje, ele é a maior resposta social e econômica para a transformação daquele lugar. Falar em turismo na favela do Complexo Alemão hoje, se o governo tivesse a noção... Se ele tivesse um pouco de interesse em fazer transformação social mesmo nas favelas do Rio de Janeiro, ele faria todo investimento possível no turismo nas favelas. Porque quando o turista vai na favela, Golo, acho que a Sheila sabe muito bem isso, é um intercâmbio cultural tão grande que existe, é uma entrada de capital tão grande que existe na injeção do comércio local, desde o produtor de artesanato, a pessoa do barzinho que vende a cerveja gelada, a pessoa que vende o petisco. Então existe uma resposta muito rápida, economicamente falando e também socialmente falando, porque a gente passa a conviver com outras culturas, com outras línguas, com outras formas de se olhar o mundo no qual a favela não tinha acesso. Então, por isso que eu acreditei tanto e acredito que o turismo é aquela, o preenchimento daquela lacuna que talvez até a pacificação não tenha colocado, não está conseguindo preencher. Porque quando um turista sai dos Estados Unidos, sai da Europa, vem ao Rio de Janeiro, ele visita o ponto turístico principal, que é o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e ele resolve depois visitar o Santa Marta, visitar Rocinha, o Vidigal, o Complexo Alemão, é uma prova que tem alguma coisa para se ver lá. E é essa curiosidade que as pessoas não entendem. O turista que vem ao Rio de Janeiro hoje e vai em uma dessas favelas, ele não vai para ver miséria. Ele não vai para ver miséria. Ele vai para saber como que se vive lá. Pois é, isso é outra questão que eu acho que para unir, o que une o turismo no Alemão e o turismo no Santa Marta ou na Rocinha ou no Vidigal é o fato de que são favelas. Exato. Agora, tirando isso, nada mais une, porque, por exemplo, você sobe em qualquer das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, o que atrai o turista, primeiro, é aquela vista de cima que ele vai ter daquele lugar que ele conhece lá de baixo. Ele conhece a areia. Aí ele vai ver lá de cima, e que lindo, que é aquela vista que ele tem do bondinho do Pão de Açúcar. Não chega a ser a vista que ele tem do Cristo Redentor, porque lá é o ponto mais alto, mas é uma vista aérea que ele tem daquilo ali. No Complexo do Alemão, o que ele pode ter ali como atrativo para ir lá visitar é que ele está visitando a favela que, como você mesmo enfatizou, era o quartel-general do tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa muito conhecida no mundo todo. Então, o turista sobe lá, ele diz, pô, rapaz, foi lá naquele lugar onde os caras fugiram ali pela estrada. É isso mesmo, Cleber? Exatamente. E além disso aí, tem uma particularidade. O Complexo Alemão, ele por ser visto de forma aérea através do teleférico, né, a imprensa mundial focou muito no dia daquela fuga. E esse transporte que é o teleférico, que foi para lá, que está nos beneficiando com o turismo, despertou no mundo, através de filmes, da novela que foi gravada lá, a curiosidade de ver de forma aérea. E isso foi aonde nós entramos nessa brecha. Eu tenho até uma pequena queixa a fazer aqui, Golo, que nesses 2 anos que existe o funcionamento do teleférico lá, 7 milhões e 100 mil pessoas estiveram lá, via o teleférico. E esses 7 milhões e 100 mil pessoas, dados oficiais, inclusive do governo do estado, da própria Supervia, deixou para nós uma interrogação muito grande, no turismo principalmente. O que essas pessoas vieram fazer aqui? 7 milhões e 100 mil pessoas visitaram aqui. O que elas queriam? A fuga, né? Aquela vista aérea da fuga, a vista aérea da favela. Mas o mais de tudo isso, elas queriam também conhecer e andar nos becos daquela imensidão de casas que tem, que passa por cima do teleférico, passa por cima. Eles queriam pisar lá, né? Não é só passar por cima. Exatamente, exatamente. Entendeu? E foi feito pesquisas na época, a própria Fundação Getúlio Vargas, outros fizeram pesquisa que as pessoas tinham curiosidade, mas faltava. E falta até hoje um pouco de estruturação por parte da Secretaria Estadual de Turismo, da Turis Rio, de fazer mapeamento de roteiro, né? Estabelecer panfletagem. Agora, isso que você está falando me faz questionar o seguinte, Sheila. Você acredita que quando a política da pacificação das favelas, principalmente na Zona Sul, com vistas aos mega eventos esportivos e essa limpeza social da cidade, você acredita que eles pensaram, estava incluído nessa política de segurança pública, a possibilidade de despertar o interesse turístico e, com isso, desenvolver uma atividade que beneficiasse as comunidades, mesmo os moradores das favelas? Eu acho que, na verdade, assim, e quando a gente teve a pacificação, veio assim com... O Flávio já chegou aí na área. Eu acho que quando eles fizeram toda essa política, eu não acho que pensou nesse aspecto. Eu acho que tudo que veio depois foi consequência dessa primeira entrada do governo na favela. E aí o que acontece? por conta também da gente não ter participado desse processo de pensar como é que isso ia ser bom para a população local, então hoje a gente sofre um pouco de estar agora pensando e tentando um pouco resgatar o que não foi feito no início. Então, por exemplo, ele está falando da questão do transporte no Alemão, por cima, por baixo. No Santa Marta, a gente tem um problema, por exemplo, com o plano inclinado, que ele mal atende a população local. Quando você tem evento, colapsa. E aí o que acontece? O que deveria ser pensado como integração não acontece. Então a gente não tem realmente esse aporte. Principalmente, por exemplo, o Ministério do Turismo não olha para as favelas com essa maneira assim, mais carinhosa, mais específica de ajudar a gente a estar desenvolvendo isso de uma maneira um pouco mais profissional, estruturada para fomentar e melhorar a qualidade de vida dentro da favela. Não acontece isso. A gente tem um monte de atravessador hoje. A gente luta, o Kleber deve ter o mesmo problema. A gente luta contra um monte de atravessador que não quer dividir com a gente os benefícios dessa atividade nas favelas. A verdade é essa. É, o que eles estão fazendo é ocupando a favela como atividade. Exatamente. Do asfalto, não é isso? Levando o turismo de agência para o alto da favela, na esteira da pacificação, e com isso tirando o lucro, mas não quer saber de favela. A favela sempre foi um lugar marginal. A favela sempre foi vista como lugar de pobre, de preto, de, né, marginal. É, o complexo do Alemão era conhecido e famoso no mundo todo como o QG do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que é uma triste fama da cidade também no mundo hoje ainda, né, juntamente com prostituição, esse tipo de coisa, que esse turismo de prostituição. Exatamente. Que é muito conhecido aqui. Acabou de chegar aqui também o Flávio, que é da Rocinha. E a Rocinha, nós estávamos falando aqui, Flávio, no início do programa, sobre, primeiro, que a pacificação, essa política de pacificação que levou uma nova atividade econômica como o turismo, e principalmente o turismo, tem também hostel, né, o setor de restaurantes e bares, atividades culturais, mas fortemente o turismo, que engloba tudo isso, que é você subir o morro para conhecer lá de cima. E aí nós falamos do Santa Marta, que foi o primeiro de dezembro de 2008, e falamos do Alemão, que foi, além de ser um dos mais recentes, é um complexo na zona norte da cidade, que não é um ponto propriamente turístico. Então a atração que tem lá, né, Kleber, é conhecer o lugar onde o tráfico mandava. Eu fui lá no Alemão, cara. É mesmo, você teve lá e teve tiro, você viu tiro, esse tipo de coisa que as pessoas perguntam ainda, né, não, Kleber? É. Aí, ô Flávio, você que é da Rocinha, e a Rocinha que é um dos mais novos pacificados aí nessa região, que é uma região nobre. A Rocinha eu acho até que muito mais nobre do que o Santa Marta, do ponto de vista estratégico de turismo. Como é que você está vendo esse desenrolar, a ocupação e a implementação de outras atividades que são do asfalto lá em cima, o intercâmbio entre agências e os moradores? Como é que está sendo isso? Bom dia. Já é da boa tarde. Porque assim, a gente tem que sair um dia antes de casa para chegar nos lugares de novo. Principalmente no centro, né, Flávio? Isso é outro problema de outro programa, que é a mobilidade urbana, que aqui é imobilidade. Eu não sei mais se é boa tarde ou boa noite quando a gente chega nos lugares, né? Você sabe que sai sempre cedo de casa, né? Não, a gente vai ter que sair um dia antes daqui a pouco. Mas assim, muito, muito bom dia, né, a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Né, o tema é o turismo nas comunidades, na visão do morador, na verdade, né? Porque, na verdade, se a gente for falar sobre turismo nas comunidades, a gente pode colocar várias visões. Tem a visão da agência, tem a visão do governo, a visão enfim, dos ministérios, enfim, do Estado e tudo mais, e tem a visão do morador, né? E é exatamente o que eu queria falar, né? Primeiro, a minha visão enquanto morador do que eu vejo no turismo na comunidade. Primeiro, não é uma atividade nova. Turismo na Rocinha não começou ontem com a pacificação, nem anteontem. Né? O turismo na Rocinha acontece pelo menos 10, 15 anos. Tem gente que diz que 20 anos, mas enfim. Mas que eu posso observar com mais força 10, 15 anos. Mas por que isso? Eu acredito que pela posição geográfica na comunidade. Né? Enfim, se criou essa dinâmica do turismo lá, alguns agente de turismo, né? Até de forma uma iniciativa própria, começaram a levar grupos lá e tudo mais. Enfim, e a coisa foi crescendo, né? Há 10, 15 anos o turismo ele é bem forte lá na Rocinha. Né? Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa de potencializar o turismo na Rocinha, mas por uma outra via. Né? Eu vou te dar um exemplo. Né? A gente recebeu um projeto. Na verdade, a licitação ainda está para sair, mas foi divulgado pelo governo do estado, que é quem gerencia esse montante de verbas que está sendo investido lá, com uma desculpa de fomentar o turismo. Uma das justificativas que ele dá para justificar o turismo, que é implantar um teleférico na comunidade, né? Bom, ora, né, como é que é isso? A gente começa a questionar, né? A nossa comunidade tem uma série de problemas, né? E aí você vai de saneamento básico, você vai, e aí tem um dado também, eu não vou querer ser aqui, mas tem um dado entre as RAs, foi feito um levantamento, as regiões administrativas do Rio de Janeiro, se eu não me engano, está lá entre os últimos em escolaridade, em analfabetismo. Enfim, a gente tem uma série de problemas para resolver, né? E via o turismo, né? Se usa essa justificativa do turismo para se implantar um projeto que, na minha humilde opinião, é uma aberração. Né? Um projeto que é uma aberração com essa justificativa de potencializar o turismo. Ora, o turismo acontece na comunidade há 10, 15 anos. E eu acho que o turista, assim, também a minha opinião como morador, o turista, ele vem para a comunidade para ele conhecer, né, o que é a comunidade. Por que ele tem que passar por cima da comunidade? E vocês, né, não tem problema de locomoção na Rocinha, né? Como a gente tem, por exemplo, no Santa Marta, né? vamos lá. Olha que tem. Assim, a densidade... Não, numa escala menor, porque a gente, por exemplo, no Santa Marta não circula carro, por exemplo, né? Porque a densidade da nossa comunidade é muito grande, né? Assim, aquela estrada que corta, tem uma estrada, pra quem não sabe, nossa comunidade tem uma estrada que corta a comunidade de cima a baixo, né? Atravessa a Rocinha de São Conrado até a Gávea. E aquela estrada, ela é saturada, assim. Inclusive, pra sair de lá, eu falo, vou pra Botafogo, como é que eu faço, né? Eu vou por cima, porque engarrafa mesmo, engarrafamento de moto. Engarrafamento, o mototáxi engarrafa a estrada. Ela é saturada. Né? O problema de locomoção, ele existe, sim. Né? Duas, três linhas de ônibus, se eu não me engano. Não, são três linhas de ônibus. Que atravessam também, tem algumas vans também, que também não dão conta, que é muita gente. É uma comunidade muito grande. Mas enfim, mas o fato é que o teleférico, ele não vai ser, ele não será a solução para a mobilidade urbana na comunidade. Ele não vai ser. Da mesma forma como não é no Alemão. Só 1% da população lá usa o teleférico. Da mesma forma como não é no Alemão. Eu tive no Alemão há dois meses atrás, tive com o pessoal lá do Raízes. E eu fiquei observando lá, né? Fiquei praticamente uma parte da tarde observando lá aquele equipamento lá. E passa vazio. A população não usa aquilo lá, gente. 100%, tá, já tá. A população não usa aquele negócio lá. Então, quer dizer, usando essa via do fomento ao turismo na comunidade, né? Se começa a criar uma história que, na verdade, é uma história que está aí para a cidade, do modo geral, né? Que é a comunidade para os moradores, né? A comunidade para o bem-estar dos moradores ou para o bem-estar de quem? Para o interesse de quem? Na verdade, isso aí faz parte do projeto maior de cidade que se constrói aqui no Rio de Janeiro de uns tempos para cá. Né? A cidade para quem vive dela e não a cidade para quem vive nela, né? Quer dizer, principalmente favelas. Aí, meu camarada, esse pessoal é que não tem voz mesmo, né? Agora, uma coisa interessante, você falou de algumas coisas que me remeteram a 2009, quando o então ministro das cidades, junto com o então secretário de habitação aqui do Rio, que era o Jorge Bittar, era o Márcio Fortes e o Jorge Bittar, distribuíram títulos de propriedades, né? Era aquela coisa dentro do programa, ainda no embrião do Minha Casa Minha Vida, naquele início do primeiro, né? Do PAC 1, ainda do PAC 1. E o Bitar, eu me lembro que eu fui lá no sábado, que foi a distribuição, e eu fui lá e o Bitar me disse, olha, isso aqui é um emaranhado tão grande que você tem lugares que pessoas moram e as pessoas jamais veem a luz do sol ou veem o céu. É um dos mais altos índices de tuberculose do Rio de Janeiro. Ou seja, existe uma favela dentro desse conceito mais amplo, mais abrangente de favela, que não só não é resolvido, como não se olha para ele. Então, você, ao mesmo tempo que você pavimenta a Via Ápia, que você cria ligações, facilita o acesso, tem esse congestionamento de mototáxi, você tem essa mesma situação que o Bitar falou para mim. E você tem também a UPP chegando, querendo botar teleférico, enquanto os moradores querem o saneamento básico, que vai ajudar a resolver o problema da saúde. E também você tem o turismo como uma coisa de fora. Não é uma coisa lá de dentro. É aquilo que a gente estava falando antes, o Kleber, do alemão. O cara quer ir lá no alemão para ele ver onde é que o tráfico mandava mesmo. Aí, aqui, tudo aqui. E eu, a primeira vez que eu fui lá, o que me chamou a atenção não foi nem o teleférico, foi a pavimentação dos caminhos, o ajardinamento que fizeram nas encostas ali, entendeu? A iluminação pública que fizeram uma urbanização que primeiro me mostrou que quando o Estado quer, ele tem grana para fazer. E segundo, que ele faz para ele, não faz para quem está lá. Isso aí. E uma coisa interessante, até que o Flávio está falando ali, que a Rocinha vivencia, que as favelas vivenciam, é que o Estado, ele não olha para a favela com o olhar do morador. Ele olha para a favela com o olhar do Estado, que quer simplesmente fazer uma propaganda política vindoura dos seus benefícios, e isso prejudica a favela, muito. E é por isso que o teleférico passa vazio, né? O teleférico é para atender turista, né? Eu me lembro que já também é a contramão do nosso, né, o Luiz? Porque lá no, sim, Santa Marta, na verdade, porque aí, Flávio, que o que eu estava querendo dizer para você é que, por exemplo, você tem problema de engarrafamento na Rocinha. A gente não tem nem engarrafamento em Santa Marta. O bonde, por exemplo, se faz um evento lá no meio da favela e os visitantes, turista, se você já tiver 15 cabeças a mais para entrar no nosso plano inclinado lá, você já colapsa o plano inclinado. Então, tipo assim, foi uma solução, na verdade, que a gente precisava e que ficou agregada como mobilidade turística, que não atende nem a população local na sua necessidade básica. E aí o que acontece? As pessoas já começam, algumas pessoas da própria favela já vê o turismo como colapso para a favela também. Claro, porque o que acontece? Você chega do trabalho e aí você tem que estar disputando um espaço no bonde com uma pessoa que está subindo para se divertir. Então você não cria integração do visitante com a população local. Então você colapsa um pouco toda essa questão que não é trabalhada lá dentro, que é como o Kleber falou. É o inverso. Exatamente. Lá no complexo é o inverso. Lá tem o turista vindo e nós, a população local, queremos que ele desça para a favela. Uhum. Exatamente. É horrível você ver o cara passar até a Palmeira lá em não, cima não, e volte. Não. É. O cara passa por sobre a sua cabeça, entendeu? Sabendo que ele está com potencial financeiro dentro do bolso para gastar, para tomar cerveja no boteco lá no Bar do Mosquito, entendeu? Para tomar uma cerveja no bistrô, para comer uma pizza lá no Brasileto. O cara passa com dinheiro no bolso, vai até o final, depois ele volta e vai embora. E vai embora. É isso que a gente não quer lá. É isso mesmo. É isso que a gente não quer. E chamamos lá carinhosamente, Flávio, desculpa, eu vou usar essa expressão, Golo, que os veículos de imprensa não gostam muito que eu fale, mas é o safári do teleférico. Lá na Rocinha tem o safári do Jeep, né? Lá nós temos o safári do teleférico. Isso. Nós temos o safári do teleférico. A gente me potencializa a minha empresa? Potencializa a minha empresa. Mas se o turista nosso lá não descer para fazer o caminho andando com a gente, nós preferimos não fazer o pacote turístico. Você sabia disso? Olha só, isso é muito legal. Assim, essa é uma questão muito que, assim, me incomoda demais, essa questão do Jeep lá, né? Nossa! Me incomoda demais. É o turismo exótico, né? Alguns chamam de turismo exótico, né? Outro de safári humano, né? Uhum. Enfim, e por aí vai. Isso me incomoda demais essa questão do Jeep. É, né? Porque não, né? Assim, eu não vejo assim, não tem que ter turismo. Não, acho. Mas o turismo dessa forma, como eu falei aqui, né? O turista caminhando, conhecendo, vendo como é realmente a questão, como funciona a comunidade. Você tem ideia? Só te cortando, falando rapidinho. Um grupo nosso que teve lá em março do ano passado, 110 pessoas ingleses, todos eles foram de teleférico, porque é o meio mais fácil para chegar até a Palmeira. Sim. Mas desceu ali na Palmeira, todo mundo andando. Todo mundo com essas camisas que você está vendo aqui, nossa. Todo mundo caminhando dentro da favela, entendeu? E nos lugares onde parava, no barzinho onde parava, todo mundo comprava água, tomava cerveja, entendeu? Jogou futebol com as crianças. E todos os nossos grupos, todos, andamos com mais de 60 grupos. Todos estrangeiros de várias partes do mundo. Nenhum grupo brasileiro até agora, viu? Quero mas ressaltar. Que eu penso, não, no Santa Marta eu só faço caminhando. No Santa Marta eu só faço caminhando. Só andando, né? Só andando. Porque tem que sentir... Não, porque eles têm que sentir, pô, eles querem claro, emergir eles querem na realidade. Isso, eles têm que entender como é que é a questão dessa mobilidade. Por exemplo, no Santa Marta, eu tento um pouco mostrar isso. De sentir como é que é, por exemplo, porque o cara tá super com essa ideia da vista, né? Porque estão vendendo essa coisa da vista das favelas, da vista da favela. Então, meu querido, sobe a favela para você ver quando você chegar lá em cima o que essa vista vai fazer com você quando a tua perna estiver tremendo que você todo dia, porque a gente tem que fazer isso todo dia, o cara faz isso uma vez, sei lá, quando vem aqui no Rio de Janeiro, para ele sentir como é que é isso para a população local. Então, a gente... Existe uma coisa interessante também, desculpe, Flávio, que o pessoal, por exemplo, um casal de Brasília, que eu levei ali no Cantagalo, para ir ali, só ali, entendeu? Nem é para ir no Alemão, nem nada. O cara subiu ali no Cantagalo, aí começaram a andar. Quando chegaram na quadra, que tem uma quadra ali, quando chegaram na quadra, desistiram. Não quero mais não, morreram de medo, entendeu? Quer dizer, você tem que desmistificar isso aí. Né? E essa coisa do teleférico, que o Kleber falou, isso reforça esse medo. Essas coisas, esse medo. Aí tá você dentro, tá tranquilo, tá seguro. É, o cara lá em cima tá tranquilo. E o lá embaixo olha, o que é aquilo? É o super-homem? É um meteoro? É, não, aquilo é o turista passando lá em cima que não vai deixar o dinheiro no bolso para gastar aqui com a gente. É, assim, agora, o plano inclinado, né, que foi uma só para assim, ilustrar essa questão do teleférico lá na comunidade, que tem, graças a Deus, assim, e se iniciou um movimento na comunidade assim, muito forte. Que muito bom, forte contra o teleférico. Repercussão aí. Até essa semana saiu uma matéria na Reuters sobre o movimento lá contra o teleférico lá na Rocinha. Enfim, a comunidade fez uma manifestação até a casa do governador. Lembro, com 3 mil moradores de Rocinha e Vidigal juntos. Foi uma coisa linda. Enfim, a gente realizou seminário no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro sobre isso, com engenheiros, com arquitetos, com entes governamentais, com movimentos da comunidade. Enfim, o que tem acontecido com essa questão lá é o seguinte. Em 2006, enfim, foi no início do PAC-1, né, foi lançado um concurso entre algumas empresas de arquitetura e engenharia. E o escritório que ganhou foi o escritório de um arquiteto chamado Luiz Carlos Toledo. Ele fez debate com a comunidade sobre como é que vocês querem que essa verba seja distribuída na comunidade, isso no PAC-1. E aí houveram reuniões, né, e reuniões viraram à noite, enfim, foi um grande barato esse processo no PAC-1. Né, e aí foi o projeto, ele foi lançado, foi feito, né, e foi lançado o plano de desenvolvimento sustentável da Rocinha através desse projeto. Né, e o plano ficou lá com algumas metas, né, com algumas prioridades que a comunidade tinha colocado juntamente com esse escritório. E as obras iniciaram, algumas delas foram concluídas, algumas meio concluídas e outras nem concluídas foram. Isso até hoje. E por que você atribui isso a quê? Falta de grana? Eu prefiro... Falta de vontade política, agora, dinheiro. Vamos lá. Vamos colocar aqui o que é colocado oficialmente. No que é passado para a comunidade oficialmente. O dinheiro acabou. Sei. Quer dizer, o dinheiro acabou, mas o dinheiro foi orçado para aquele X obras. Exatamente, enfim. Então, se acabou é porque não chegou a ser usado tudo ali. Tem uma creche que desde 2010 está parada. Agora está em fase de término, mas desde 2010 está para ser entregue. O complexo esportivo, que é um equipamento bom, um equipamento interessante, né, equipamento, né, que a comunidade utiliza sim. No entanto, quando chove, cai uma chuva forte, o estacionamento do complexo esportivo alaga. Porque tem um córrego, uma vala, né, lá próximo, e alaga, e as pessoas têm que tirar o carro lá correndo, é um negócio, enfim. Algumas coisas foram feitas, outras nem terminaram. E aí, uma delas é o plano inclinado, né? Se você passar ali na boca do túnel, você vai ver que tem uns tapumes ali, né? Que ali do que a gente chama de roupa suja, né? Da comunidade, da localidade chamada Roupa Suja. Não, simplesmente, a obra dizem que iniciou porque colocaram um tapume, né? Mas a gente não vê nada. Enfim, isso tudo do PAC-1 ainda. Ou seja, esse processo todo, né? E aí, de repente, se lança no PAC-2 um projeto com um teleférico. Peraí. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. O que também não é nenhuma garantia de que vai acontecer também. Não. Né? Porque você já tem a experiência do PAC-1 que não se concluiu. Exatamente. Então, e outra coisa. E esse equipamento, ele não foi contemplado, não foi colocado para a comunidade como prioridade nessas discussões do PAC-1. Sim. Nossa. Sim. Mas vem cá, e a comunidade? Você falou essa marcha que foi feita até ali a casa do governador, ali na Aristides Espíndola e tal. É legal. Agora, fora isso aí, fora o Ocupa Cabral, o que é que foi feito? O que é que a comunidade tem feito? O que é que o povo pode fazer? Como é que se organiza para cobrar a conclusão das obras que não foram concluídas do PAC-1? Para dar sequência ao que foi feito, porque afinal de contas você está envolvendo gente. Sim. Envolvendo vidas de pessoas ali. Não é assim que você começa e depois some o dinheiro. Assim, o Estado ele tem uma dificuldade de escuta muito grande. Discuta do Estado. E isso não é só com comunidade, isso potencializa esse problema da escuta, do diálogo. Agora, existem, isso, se a gente for sair, né, questão da cidade, né, para você ter acesso transparente a como essas verbas são utilizadas, é uma dificuldade. Agora, você imagina para nós que somos de comunidade, mas assim, a gente realizou um seminário muito interessante no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, no qual esteve presente o presidente da EMOP, enfim, algumas pessoas do governo e tudo, a comunidade, algumas outras comunidades também estiveram lá representadas, a Providência esteve lá, enfim. No qual a gente colocou exatamente essa dificuldade da escuta, né? Dificuldade da escuta. E a gente pressionou para que isso acontecesse, para que em tributo até ao PAC-1, que foi colocado pela comunidade, a gente colocasse de novo as questões, né? E realmente a gente conseguiu com que o governo ele fizesse reuniões nos subbairros da Rocinha. Essas reuniões aconteceram até pouco tempo, através da nossa pressão, porque nem isso ia acontecer. Né? Quantos subbairros tem a Rocinha? Olha, os números. O último número que eu ouvi são 32. Subbairros. A gente chama de subbairros. Né? Quer dizer, um subbairro é uma localidade. Roupa Suja é um subbairro. É um subbairro. 32? Então você imagina o tamanho disso. Isso é uma cidade de médio porte. É uma cidade de médio porte, não é uma cidade pequena. Ô, Golo, uma das coisas que o Flávio está falando ali, que eu acho que nós pecamos muito na favela, é que a gente sempre não potencializa a nossa própria voz. Eu olho hoje. É uma ferramenta importantíssima para o turismo nosso de favela, principalmente, que não se é muito falado aqui na região sudeste. Eu fiquei surpreso de saber que a Sheila já trabalha com essa linha de pensamento, que é o turismo de base comunitária. Eu fui ao Nordeste recentemente agora e tive o privilégio de conhecer a professora Luzianeide Coriolano. E no Nordeste isso está muito forte. Nos assentamentos, nas regiões ribeirinhas, nos locais onde eles se organizam e ganham renome, não só no estado, mas também fora do país. E se nós usássemos essa arma dentro da favela, por quê? Quando você ouve ele falar que uma Reuters da vida deu voz a ele, é porque um repórter esteve lá, com certeza, visitando a favela de forma até no anonimato, andando por dentro da favela, como eu achei esses dias um repórter do The Guardian, esteve lá fazendo turismo, normal, fechou um pacote comigo, tudo mais, falou, não se identificou que era repórter do The Guardian, simplesmente depois saiu uma reportagem nossa no The Guardian, lá em Londres, e eu tenho vários clientes de Londres hoje. Quando você coloca o turista dentro da favela, andando por entre a favela, vendo as dificuldades, vendo que não tem coleta de lixo frequente, vendo que tem uns escombros de obras mal acabadas, você fala pro turista assim, olha, Essa é a nossa realidade. Fotografem, coloquem no Facebook de vocês, divulguem para o mundo aí fora que isso é o que a mídia brasileira não mostra. É, pois é, isso é o que o governo não quer que mostre. Exatamente. A gente tem o desafio de desromantizar isso. Na verdade, que as pessoas têm uma ideia muito romântica de favela. E a sensação que eu tenho também assim, é que as favelas vão acabar virando Disneylândia, entendeu? E eu tenho muito medo disso, de que, na verdade, a gente está trabalhando um pouco para alimentar esse circo. Eu tenho muito medo disso. E a coisa do turismo de base comunitária, Kleber, que eu acho que é importante, as pessoas precisam um pouco compreender o conceito. O conceito é que eu, através da minha empresa, que é uma microempresa dentro do Santa Marta, Brasilidade, a ideia, na verdade, é que eu ganhe e todo mundo à minha volta ganhe. Exatamente. Que a gente ganhe de pouquinho em pouquinho, exatamente, mas ganhe junto. E tipo assim, no Santa Marta, como é que eu posso me juntar com o Flávio, que está na Rocinha, com você, que está no Alemão, para a gente fazer uma rede mais fortalecida, que a gente na verdade não tem essa discussão, por quê também? Porque a gente também tem um esquema, um sistema de turismo hoje que ele é competitivo. Você é meu concorrente, você é meu concorrente, e aí o que que acontece? A gente bate cabeça, por quê? Ó, não vai lá na Rocinha não, que o turismo no Santa Marta é melhor, é por causa desse aspecto, daquele outro aspecto. Então o que acontece? Em vez da gente fortalecer a nossa rede de trabalho, a rede de trabalho no Santa Marta, por exemplo, primeiro, e aí você sai do micro pro macro, a gente não tá fazendo isso. Então, o que acontece hoje, por exemplo, no Santa Marta, a gente bate muito cabeça, a gente se vê como concorrente. Então, por exemplo, para eu, que não é o que eu faço, mas, por exemplo, a ideia é, por exemplo, se eu já ganho dinheiro trazendo as pessoas, então eu vou fomentar o empreendedor local que tem o seu barzinho, a sua pizzaria, a tia que está vendendo, sei lá, o cuscuzinho, alguma coisa assim, o cara que está vendendo artesanato, mas não. Eu tenho que ganhar em cima daquele fulano também. Então eu exijo comissionamento para ganhar em cima daquilo, que é o que todo mundo está fazendo hoje. E aí, tipo assim, se você não quer trabalhar com comissionamento, o que que as pessoas falam para você? Pô, essa é a lógica do mercado. Mercado exatamente. De quem? Quem está fazendo isso é a gente, cara, é a população local. Então, tipo assim, se eu levo o meu visitante e eu falo isso para eles, olha só, a gente vai passar em duas barracas de artesanato no Santa Marta, porque tem duas. Eu não ganho comissão nenhuma e vocês não se sintam na obrigação fortaleceu, de comprar. Fortaleceu. Mas eu tenho que passar com vocês lá, porque isso é fomenta desenvolvimento local de verdade. Então eu passo com as pessoas lá. Às vezes compra, às vezes não compra. E eu não ganho nada em cima disso. Mas a ideia, na verdade, é, quando eu levo alguém, por exemplo, se eu levar algum de vocês no bar do Zequinha, eu não tô ganhando nada pra isso. É exato. A ideia, na verdade, é essa. Que mas a gente tem que ter isso. Mas o Zequinha que você foi lá, o turista gastou 50 exatamente. Reais lá, vai comprar na mercearia exatamente. Do lado. Exatamente. O dinheiro vai circular ali. Tem isso que circular é turismo ali. De base comunitária. Exatamente. A galera lá do Recife exatamente. Lá fizeram o primeiro. É isso. Mas isso aí é a lógica que está prevalecendo no Nordeste. Exatamente. Onde não tinha dinheiro nenhum rolando. Aí mas o dinheiro aqui começou não. A rolar, as pessoas estão vendo como olha, é que funciona. O pessoal do Recife lá se organizaram, fizeram o primeiro encontro de turismo de base comunitária. O ano passado, até eu e o Thiago Firmino iríamos, acabamos, não deu pra gente ir. Mas assim, a galera lá se une, Bomba do Emetério, Brasília Teimosa, olha só, Brasília Teimosa, uma favela que tá dentro de Boa Viagem, entendeu? Resistindo a tudo que você possa imaginar com questão das imobiliárias que querem tirar eles de lá. Mas os caras estão tão unidos, lá tem o melhor camarão do Recife. É isso. Tem um Império do Camarão lá, que o camarão lá é o melhor camarão do Recife, dentro da favela. E os bacanas, claro. Os icões, os turistas vão para lá comer lá dentro. Por quê? Porque eles se uniram, entendendo que o turismo de base exatamente. Comunitária é uma resposta. Você e que um nós aqui forte, no Rio podemos usar isso também. É exatamente isso. Eu acho que a proposta, na verdade, Kleber, é exatamente essa. A gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar e ver, por exemplo, que alternativas a gente tem. Porque, por exemplo, as nossas favelas, elas também têm características que são muito distintas, assim, que não tem... E tem muita coisa que é parecida e que dá para você aplicar em todas elas. E tem coisas que não, que vai ser bem específica da sua, vai ser específica da minha, vai ser específica da sua. Isso é diferencial. Mas é que a gente precisa, na verdade, conversar e fortalecer essa rede, que não está fortalecida ainda. A gente ainda bate muita cabeça. A gente, no Santa Marta, por exemplo, ainda bate muita cabeça. É. E a gente tem, por exemplo, o governo, que também contribui muito com essa desarticulação lá dentro. Pois é, aí que eu quero né? entrar. O Flávio, você acha que o governo, o papel do Estado, do poder constituído nesse cenário... Ele é desagregador ou ele é mais agregador? Ele contribui para aproximar ou ele separa, interessa ele separar mais para evitar passar lá nesse lugar na obra inacabada, no exatamente. Tapume que não tem obra? Como é que é isso? Bom, é complicadíssimo. Tu queria assim, moleza, né? Não, assim, tem uma máxima, né? tem uma máxima dos impérios, né, que é o famoso dividir para governar, né? E é uma máxima que perdura até hoje, assim. Perdura até hoje. A gente vê, e não é só no turismo, não é só. Isso é geral, isso é geral, geral, geral. E nas comunidades isso não é diferente. As comunidades da Zona Sul, né, eu creio que elas recebem esse impacto, né, até por estar. Por estar mais próximo da vista, né, da paisagem, né, elas recebem esse impacto de uma forma muito mais violenta, né, recebem esse impacto de uma forma mais violenta, né, pelos interesses, né, o metro quadrado, enfim, essa história toda que a gente sabe, né, essa lógica do dividir para governar. É, não que não aconteça no alemão, eu sei que acontece também. Com certeza. Não é dividir o pão, né? Não é dividir o pão também. É dividir as lideranças. As associações de moradores. E a gente briga por migalha. Exatamente, Flávio. Se você briga por alguma coisa, mano, nem por alguma coisa, é por nada. Por nada. É por migalha. Entendeu? E isso realmente é um problemaço, assim. Essa lógica, ela existe. Ela é muito, muito forte e muito real. Realmente, eu acho que não há um interesse. Exatamente porque, ora, o que eu costumo dizer é o seguinte, ora, quando a questão do teleférico, por exemplo, né? Ah, mas nem toda, né, algumas pessoas, né, lá dentro dizem assim. Ora, mas nem toda a Rocinha é contra o teleférico. Eu falo, ora, que bom que não é contra, né? Então que essas pessoas apareçam e defendam de uma forma sóbria, né, as suas, por isso nós queremos reuniões e defendo uma forma sobre as suas questões lá, o seu posicionamento e tudo mais, né? Só que muitas vezes isso é feito de uma forma dizem, algumas pessoas dizem até patrocinada, né, por interesses que não são de dentro da comunidade. Enfim, é uma série de questões aí, um emaranhado de questões nessa questão do diluir, né? E muitas vezes essa diluição é influenciada mesmo, né? Se influencia essa diluição exatamente para a gente não ter força, né? Mas enfim, mas o fato é que lá a gente tem conseguido muitas vitórias mesmo com essa questão toda, né? Eu acho que não tem problema nenhum dentro da comunidade as pessoas serem a favor ou contra alguma coisa, faz parte do jogo democrático. Claro. Isso faz parte. No entanto, o que a gente vê é que existe um fomento aí que não é necessariamente de dentro da comunidade, e dizem até de entes governamentais. Né? Eu pegando carona no que você está falando aí, e até a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, Golo, o comitê que está sendo formado lá no Santa Marta de Turismo deve ser fortalecido, acho que por nós da favela, por você que eu estou vendo aqui, é um belo articulador lá, lá na Rocinha. A gente também tem um trabalho junto com o Raiz lá no Complexo Alemão. Tem um trabalho que nós, na semana passada, viemos aqui falar sobre isso, fortalecer essa rede e seguir o exemplo do Nordeste. O professor Alberto Viana, que está até nos ouvindo agora, lá da Bahia, do sertão, da Chapada Diamantina, tem um trabalho onde várias pessoas de muitas partes do mundo vêm visitar a Chapada Diamantina, tudo através do turismo de base comunitária. As pessoas ficam alojadas, ficam fortalecendo o comércio local de lá, do lugar onde você não ouve nem falar. Agora, Kleber, voltando aqui para o Rio de Janeiro, e eu sei que esse exemplo que você está citando é um exemplo importante, mas o Flávio falou do direito democrático da pessoa ter a sua posição, e eu queria até questionar, para a gente voltar para encerrar o programa, essa questão. Se nós não temos uma democracia efetiva aqui no asfalto, quanto mais na favela, como é que a gente vai ter? O que que você acha que tem que ser feito? O que que vocês acham, para cada um falar um minuto para encerrar? O que que tem que ser feito para se organizar e fazer frente a esse grande irmão? Esse é que é o verdadeiro Big Brother, né? Que é o que determina. Flávio. Agora, olha, quer moleza, Flávio? Vai na CBN. Não, assim, é o seguinte, olha, eu acho, primeiro, o que fazer? Eu falava isso numa reunião lá do Museu da Rocinha esses dias. Há um desânimo geral. O que eu consigo ver, apesar das manifestações terem acontecido e tudo mais no ano passado, o que eu vejo é um desânimo geral, as pessoas desesperançosas mesmo, né? Tem gente que... Você vê essa coisa da volta dos militares, né? Muita gente defendendo. Isso, pra mim, é um sintoma do desânimo geral. Né? Existe um desânimo geral, aí uma paralisia e tudo... Então, eu acho que não tem outra saída a não ser mobilização da sociedade civil. Participação. Eu não vejo outra saída. Ah, porque vamos dialogar. Dialogar, tem que dialogar com todo mundo. Tem que dialogar, sim. Mas não há outra, assim. É porque eu vejo que o que a gente aprendeu enquanto democracia, e aí eu concordo com você, o que a gente aprendeu enquanto democracia, a gente aprendeu que só isso não funciona. Que é o voto. Que o voto, Olha, o voto, sim. O voto faz parte, né, é um dos pilares do processo democrático. Só que não é o único. É necessário, é importante participação da sociedade civil. Legal. Kleber, você para encerrar também. Eu tenho plena convicção e certeza que tem que fortalecer na favela o turismo, principalmente lá onde eu moro, no Complexo Alemão, onde nós estamos totalmente órfãos da parte governamental, porque um tempo atrás, Golo, e os demais amigos aqui, o Flávio, o baile funk que tinha dentro da favela trazia uma renda imensa. Todos os dias da semana tinha baile funk dentro da favela. Isso foi proibido. Eu não estou defendendo as razões pelas quais ele foi proibido, só que foi proibido. E essa renda que existia na favela faliu muitos comércios lá dentro. Muitos comércios foram fechados devido à falta dos baile funk. Então, já que nos tiraram isso, nos deixem pelo menos que as pessoas que querem vir à favela gastem na favela, deixem recursos financeiros lá, fortaleçam os comércios que estão envolvidos nesse processo, que aí as pessoas vão ter contatos externos com pessoas de várias partes do mundo, outras culturas, vai abrir a mente das pessoas que estão lá dentro, e isso vai ter uma conscientização maior, e aí sim poderá se haver uma mobilização. Por quê? Como se vai haver uma mobilização se as pessoas não têm armas para lutar com elas? Legal. Sheila, você agora. Bom, eu acho, Flávio, assim, nesse processo todo, concordando aqui com o Flávio, com o Kleber, eu acho que a gente precisa retomar a discussão de base mesmo. Eu acho que a gente precisa caminhar mesmo, pensar em médio e longo, porque curto prazo eu acho que a gente está num sufoco. A gente precisa fortalecer a discussão de base. A discussão de base no Santa Marta, que vai dialogar com a discussão de base da Rocinha, que vai discutir com a discussão de base do Complexo do Alemão, de todas as favelas. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir, de alguma maneira, se fortalecer e chamar para o diálogo. Porque eu acho que o movimento tem que ser de dentro para fora. E o que tem acontecido é que, na verdade, a gente está tomando muita pancada na cabeça e mais se defendendo do que propondo. A gente não propõe muito hoje. A gente se defende de ideias, de coisas que as pessoas pensam pra gente, sem falar com a gente, sem conversar com a gente, e a gente depois tem que se virar para processar essas coisas que aprontam para cima da gente. Então, verdade. Discussão de base eu acho que é fundamental aqui. Eu acho que a gente precisa, depois desse programa, a gente tem que sentar, a gente tem que se reunir para fortalecer. O Comitê de Turismo, eu acho que ele é uma solução bacana. A gente é um grupo lá no Santa Marta. Claro, ainda bate um pouco de cabeça, bate, mas é um grupo que está lá, já está discutindo isso há mais de um ano. Então, eu acho que a gente precisa um pouco se organizar nesse sentido. Parar subir, um pouco, né? Também de sair e olhar para o nosso umbigo também, porque tem que ser do micro para o macro. A gente precisa um pouco fazer isso. Eu acho que é por aí. É isso aí. Você sabe que o espaço é aberto aqui para vocês fazerem isso, né? Quantas vezes vocês precisarem, se quiser fazer assembleia aqui, pode vir para cá. Pode vir para cá e fazer. O espaço está aberto. É aqui mesmo. O espaço é aberto aqui. Pode ficar calor aqui. E nós, olha, nós falamos aqui, Rocinha, Santa Marta, Alemão, nós não falamos nem da Maré. Não. Entendeu? Nós não falamos nem de outras. Chapéu, tantas, Babilônia, tantas outras que estão aí e que não estão nesse circuito turístico, mas podem entrar. O Vidigal nossa, o Vidigal é o maior exemplo. É o maior exemplo dessa coisa da gentrificação e tudo mais. Legal, gente. Agora acabou mesmo o nosso tempo. Luiz. Muito obrigado a vocês, a Sheila, o Flávio, o Kleber. Tema Livre fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.